a mesma disponibilidade que houve, por exemplo, para salvar, portanto, a banca das manigâncias dos banqueiros, eu acho que, numa visão de defesa do interesse nacional, que era importante que essa consideração também fosse aplicada e concretizada, designadamente em fase de Orçamento de Estado, para que não haja mais abandono desta região, portanto, para que não se persiga esta desertificação com todas as consequências que isso tem, designadamente mesmo em relação aos incêndios. Podem-se encontrar todas as medidas de ordenamento florestal, mas se não existir gente nestas terras, obviamente, esses problemas acabarão por agravar.